Olá pessoal, eu sou a Jéssica. Este é um podcast especial com a cobertura que fizemos na terceira edição do Dia Aberto pelo LAV, o Laboratório Audiovisual do EFLESH. E aí pessoal, e eu sou o Diogo. O Dia Aberto é um evento organizado para receber alunos da rede pública de ensino aqui no Campus Guarulhos, na Unifesp, e apresentar o espaço, os cursos e a dinâmica da universidade. Logo na chegada, ouvimos alguns alunos sobre a expectativa deles sobre o dia que iriam passar no campus. Meu nome é Yandra. Meu nome é Gabriel. Stephanie. Guilherme. Rebeca. Sabrina. Você agora fala. E nós somos as Wings. Tem que falar a escola primeiro, irmã. Ah, nós é do então, Félix Porto. Nós é do Félix Porto. E assim, falar sobre o que a gente esperava. Bem, eu posso falar por mim. Eu esperava receber mais informações sobre o curso. Até porque eu sou uma pessoa que eu ainda não sei bem o que fazer. E com toda aquela palestra, me deu mais algumas ideias e eu pude perceber que tem algumas coisas que eu me interesso e tô torcendo pra me encaixar dentro da Unifesp. Eu faço cursinho aqui e eu acho esse campus muito interessante porque é um lugar aberto que permite que as pessoas venham aqui e que possa, tipo, descobrir como que é o lugar. Tem espaços muito interessantes e tal, e cursos bem legais. Meu nome é Matheus Alves, eu sou de Guarulhos daqui mesmo e eu achei legal, pelo que eu vi por enquanto, né? Eu gostaria de ver o resto do campus, tentar ver se é o que eu esperava, né? A recepção oficial aconteceu no Teatro da Mastor Pimentas, com a presença do Núcleo de Apoio ao Estudante, alunas do campus e da diretora acadêmica, Magali Aparecida Silvestre. É uma honra, uma felicidade poder contar com a presença de vocês. O nosso objetivo é que vocês conheçam essa escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o que essa escola oferece, quais são os cursos, qual é a possibilidade de vocês ingressarem na universidade pública. São muitas as possibilidades. Então, o objetivo nosso, da direção acadêmica, dos coordenadores de cada curso que se empenhou, né? Cada coordenador se empenhou muito para poder organizar esse dia, para que vocês conheçam a escola e possam vislumbrar com a possibilidade de acessar a universidade pública. Então, a direção espera que vocês tenham um dia bastante agradável e de bastante sucesso. Dramaturgo tipo sua Suna, mas eu vou... A gente tava esperando conhecer mais a faculdade, saber como funciona. Nós estávamos esperando, tipo, conhecer o prédio, conhecer como funcionam as coisas aqui. Aí a gente até se surpreendeu, porque a gente teve algumas dicas do Enem, coisas que a gente não sabia e a gente aprendeu hoje. Sim. Então vamos dar trabalho, certo? Rincon, sapiência conhecido também como manicongo, ok? A iniciativa do Campus Guarulhos da Unifesp de abrir suas dependências aos estudantes de ensino médio é uma maneira de se aproximar da comunidade e dos jovens que estão concluindo o ensino básico. Uma das coordenadoras do projeto Dia Aberto, a professora Neide Elias, nos falou um pouco sobre a edição desse ano. Nós estamos na terceira edição do Dia Aberto. Esse ano a gente está introduzindo uma novidade que é poder abrir para o período noturno, né? Então os alunos das escolas de Guarulhos e também dos cursinhos, né? Pré-vestibulares, vão ter oportunidade de estar aqui. Vamos ter o evento no teatro com esclarecimentos da direção, o professor Maria Angélica, que vai falar sobre os cursos oferecidos em toda a universidade, mas também aqui no nosso campus. Vamos ter a fala do NAI, do Núcleo do Apoio aos Estudantes, e vamos ter também a participação, como foi o ano passado e esse ano também, dos alunos, que falam um pouco da sua experiência, né? Tanto de escolha do curso, como também chegar aqui e tomar conhecimento da universidade. Os alunos da Unifesp também se engajam no projeto e são fundamentais no diálogo com os secundaristas. Haire, olá, bom dia, meu nome é Cléo, eu sou aluno do curso de Filosofia em Licenciatura e eu também sou monitor de Língua Grega e Introdução aos Estudos Clássicos. E eu acho que o Dia Aberto é de suma importância para que a comunidade do entorno dos Pimentas, não só do entorno, mas de escolas que sejam adjacentes, que eles possam conhecer a universidade pública, né? Porque muitas vezes, no trajeto do ponto para cá, para o nosso campus, várias pessoas me perguntam, né? Ah, mas o que tem ali? Por que tanta gente se dirige para lá? É uma escola? É o quê? É uma faculdade? Eu explico que é uma universidade pública, que é o campus de humanidades e tal. Então, acho que é bom para as pessoas irem se apropriando do espaço público também. É uma universidade pública, ela teoricamente, não só teoricamente, mas na prática, tem que estar aberta a todos. Então, acho importante que tenha essa integração entre comunidade, entre ensino médio, né, e a universidade pública. Além de apresentar o campus, o Dia Aberto também tem como objetivo desmistificar o acesso ao ensino superior público de qualidade. Como nos conta o professor do curso de Sociologia, Marcos Rufino. É ao mesmo tempo de socializar parte das coisas que a gente faz aqui, mas sobretudo de abrir as portas do curso, não é? E mostrar que a universidade pública e um curso público de qualidade, ele não é assim uma realidade absolutamente inacessível para o estudante da periferia, para o estudante da escola pública, não é? A gente quer mostrar que, enfim, estamos entrando numa nova realidade de expansão do ensino público e a Unifesp ela tem um papel muito importante nesse cenário todo. O curso de Ciências Sociais, ele prescinde dessa diversidade, né? Ou seja, a gente não pode ter aqui simplesmente estudantes de alto desempenho, oriundos de escolas de ensino médio de boa formação. A gente quer construir o saber de maneira compartilhada e com a presença desses estudantes que são do entorno. O evento também contou com a presença do prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, o Guti. Bom, primeiro quero cumprimentar e agradecer o convite de testemunhar algo muito incrível que eu presenciei aqui, a Unifesp trazendo os estudantes das escolas públicas para mostrar os cursos que oferece, para mostrar suas instalações e principalmente mostrar as possibilidades que o jovem tem para ampliar seus horizontes, para realmente mudar a sua vida e ter uma perspectiva de futuro muito melhor do que aquele possa imaginar ter. Então, é importante nessa fase que os jovens tenham contato com o máximo de coisas que ele pode seguir no seu futuro. E a Unifesp está fazendo a parte dela, então quero aqui parabenizar. É um baita de um projeto, é fantástico trazer os jovens para dentro da universidade. O Dia Aberto abriu as portas do Campus Guarulhos para alunos e professores das escolas públicas da região. Eles puderam entrar em contato com as instalações, estudantes e docentes de todos os cursos. Uma experiência que aproxima a universidade da comunidade e reafirma o seu direito à educação pública de qualidade. Giovana, do Félix Porto. Eu achei bem legal o projeto, isso de abrir a universidade para as pessoas verem. Tanto que uma menina que deu a palestra, ela disse que ela não conhecia isso de universidade pública. E é muito legal trazer essa informação para as pessoas. Oxalá, oxalá quem guia, oxalá quem te mandou. Os professores que vieram acompanhar a visita ressaltaram a importância deste contato com a universidade, principalmente para os jovens que não sabem o que fazer ao terminar os seus estudos básicos. Sou a Shirley, sou professora de português e inglês da Escola Zilda Graça Martins de Oliveira. E a gente tem uma parceria com a Unifesp na área de letras, português, inglês, francês, né? A gente achou bem interessante porque é uma forma de vocês estarem divulgando os cursos da universidade, falando um pouco sobre como entrar na universidade, os direitos que o estudante universitário tem, né? A questão do estudante da escola pública fazer parte de uma universidade pública, isso é muito importante, porque muitas vezes eles não têm esse conhecimento, né? Está mais na cabeça que eles estão ali, mas e que irão cursar uma universidade particular, por exemplo, né? Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande. Então, meu nome é Erison, sou professor, né, da Escola Maria Aparecida Félix Porto, e é a primeira vez que eu estou visitando, né, a Unifesp, e eu acho muito importante que os nossos alunos também conheçam, porque é o bairro deles, né? É uma coisa que foi feita para eles, e o que eu espero realmente é que eles tenham mais acesso, né, que já que foi feito aqui, que os estudantes daqui tenham mais acesso, né? E, então a ideia é essa, que seja mais democrático ainda, né, a entrada dos alunos na Unifesp. Obrigado. Mais um punhado de folhas sagradas, pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, pede branca. Este podcast foi produzido pelo LAVE, o Laboratório de Audiovisual da EFELESH. Na trilha sonora ouvimos Afro Rap de Rincon Sapiência, Magrela Fever de Curumim e Banho de Folhas de Lué de Luna. Para raio, para raio.